5, Alpha Foxtrot Charlie Sierra. Papa Romeu, Romeu November Fox, aciona a identificação. Vai subir, manter o 360 direto bridge, aguardando a vetoração para subir para o 430. 360, vou direto bridge. O Mike, Mike Oscar Golf, vai na proa do Romeu Fox 08. Salvador, muito boa tarde, azul, minha nave 73. Precisando 1.500 pés, subiu da HL. 6973, passando o radar na decolagem, deslocar a gente do 340, saída da HL. 340, saída da HL, 6973. Reclama e mantém 330. Foram 452, também Recife agora em 12545. 2 horas, 2 minutos, até que 1452. Escuta, profunda. Chame agora em 12545. 2545. Coordenação. Romeu, Romeu, November Fox, tração para separar de tráfego, curva esquerda, na proa 210, esquerda 210, seu limite é o passar o 390, reassumir na proa Zebrinte, vai subir e manter o 430 agora, o Romeu, November Fox. O limite é o 390, nível de voo, reassumir para o Zebrinte, 390. É 325, chame Brasília agora, é 12425. O chame é 6325. Com 224, chame Recife agora, é 12545. A primária do setor 1251, que é a melhor frequência em uso agora. A 13325 é a secundária. E a 13395 é a terciária, porém não está em uso no momento. É 9, Recife. Com 224, Recife. Clareza 3 para 4. Sim, vai ajustar 190, 19. Em livre pouso, pista 190. Salmo tráfego, helicóptero Sequoia, que é a 500 pés à esquerda, para pouso parado na cabeceira auxiliar. Não vai ter aproximação, tem livre pouso. 16008. No pé do Brasil na NFC, pode utilizar o localizador. 2000 DVLR, pode utilizar o 966. 55 Recife. Com 224 Recife. Condor 24, chame agora, Recife 2545. Isuno 155, chamou o centro. Aguarde. Volo 289, chame Brasília, 12425, alterna 2655. Vem, Delta, sente o seu apelido do plano de Papatango Fox Golf Victor, vai acionar o transponder agora 464376. 245, 966, boa tarde. Corre, gol 966, boa tarde, estabilizado LS X-Ray, 190. Continua a aproximação número 2, 0019, ajuste, reporta no marcador, baixar do trabalho. 0019, reportará no externo 966. Zume 973, vou hibride, está presente. Abatango, Fox, Golf, Victor, chame Brasília, 12425. Negativo, até o perfil. Submantenha 340. Leão do Sol, 27, Livran, na ONG que está só a frequência livre, boa noite. O voo no 645, solo 27, vou livrar direito no 21, décima 1, boa noite. Mira Serra, com o 966. Voo no 66, 160 graus, 10, não é pouso autorizado, pista 10, voo 966. Depois 990, igual 966. Condor 24, Recife. Direto do Norte. Tanto de 4, faço tráfego para botar de 11 horas a 15 milhas como Nordeste, para o Eco 58, mantendo 090. Solo 30, livrar direito no 21, mesmo a 1. Tá passando o Juliette Serra, com controle. Solo 66, copiou a tua? Solo aos 30, livrar direito no 21, mesmo a 1. Boa noite. Sou terminal de Salvador. 9, decolagem autorizada, pista 10, vento 160 graus, 09 nós, gol 1869. 08 nós. Boa tarde, papai. Serra Lima. Bilhete Serra Lima vai chamar, o controle Salvador, 119, 18. 19, 18, muito obrigado por serviço, senhor. Nordeste, mantendo nível 090. Bravo Eco 58, em contato com os controles. Galera de comunicações, cruzando 80, décima, reassumindo a proa de Duna. Direto Serra Lima. A sua identificação, aqui o nível 090. 090, final do exército, 076, a passagem do Leste Serra Lima. Para frequenciamento por pesquisa proa 030, pesquisa proa 30, limite desta proa é o curso localizador. Tá 3294, já com navegação na sua de volta. Os 32, controle 198, boa viagem. Ok, boa tarde. Controle voo 869, boa noite. 869, boa noite, contato com a data. Sobre uma minha dica 3600, vem cá. Mike papapá, chegou em Brasília agora, 12425. A 3294, décima, tem 2 mil pés na proa de dono autorizado e aliás, é que foi para mim, certo? Controle 269, sua direita na proa da posição elétrica. Ok, posição direita, direto elétrica, vou continuar. 5. Isuno 55 Recife. Papapapá, Mike, papapapá, Recife. Tango November, Yankee Romeo, Recife. Centro Brasília agora em 124, decimal 25. Se copia, chame agora em 12425. Mike, papapapá. Chame Recife agora, 2545, solicite. 6, boa tarde, a identificação desse caminho a 4 mil pés, vigilância de chegada bom que ajuste no 04. Dois, três, um, na Recife. Que troque, por favor, para a frequência 125, décima 1, né? Fica como secundária, 3325. 3, 0, reporte, quando condições visuais estão para o afirmativo. Desejo que eu passe com o localizador mantendo 070, isso? Afirmativo, estou dando um aproximador direto para a rotatória para final da pista no teste. Você vai passar o localizador, não vai interceptar. Ok, direto. Tá 3637, registro. Na frequência 1251 na primária agora, e a secundária 3325. Permanece nessa. O meu Mike Oscar Golf, chamei Recife agora em 12545. Tá livre de Deus, esquece que é na Lima. A proa da presente, da direita, tem a proa 08. 085, José Serra. Bruno 869, Recife, 1260, alternando 288, ponto. Recife 260, 288, obrigado. Tá, 3894, passando o Índia Serra. Tá, 3894, 1019 ajuste, vento 160 graus, 109, pouso autorizado, tá, 3894. Pouso 910, tá, 3894. Deve ser errado, manda avisar o botão. Negativo, senhor. Ok, seguinte, complete condições visuais, chame a torre em 118, 1095, bom voo. 1895, muito obrigado aí, bom serviço. Até daqui a pouco. Juliette, papapá, Juliette Serra Lima. Juliette Serra Lima, cruzado em curta final 17. Não, ajuste 1019, Juliette Serra Lima. 1019, vai descendo agora para 10 AGL, vou enquadrar a final do 17, Juliette Serra Lima. graus, a pressão no teto com o trem baixado e travado, 17 anos. Gente, tráfego avistado, pouso autorizado, 17, 180 com 10, sou a Juliette Ciani. Tá 3894, solo aos 43, a livrar a próxima direita, ao outro zona, adicional 1. 2-1, manda voar. Juliette Ciani, não confirma o pátio. É, eu vou pro pátio 4, aqui tem uma possibilidade de acionar o infra-aéreo para levar o meu passageiro até lá no terminal? Há essa possibilidade. Afirmativo, um passageiro? É um passageiro só. Sem problema, é, já adianto que após o pouso o backtrack está autorizado. Ah, muito grato, Juliette Ciani. 4, decimal 2, 5. Livre, velocidade e altitude. Decolar pista 10, vento 160 graus, 089, 4206. Juliette Arlima, solo aos 45, reporta livrando ataque feiótico, segundo à esquerda, Juliette Sierra Lima, o apoio de viatura já foi solicitado. Autorizado, desce o nome 710, ajuste 19, reporte estabilizado. Sinal de frequência livre, boa noite. Ativo, para copo, solo 119. Azul 4206, decolado aos 48, controle 198, boa viagem. 198, Azul 4206. Controle de Salvador, boa noite, Azul 4206. Confirma. Azul 4206, decolou na Fuca. Boa tarde, contato no radar. Só mantém 350, sai da Fuca. 350 pra Fuca, Azul 4206. 3, avisar o Fuca? Qual o chamelo de Alfa? Completo, chame a torre. 295, bom pro outro. Ano 46019, ajuste, pouso autorizado na pista 10, né, turma 70 graus, 089. Só confirmando, baixou pra azul? Mantenha 340. Tan 3145, chame Brasília agora em 124, decimal 25. Romeu Mando Golf, Cleito Taxi until Taxiway Papa, report to get into runway 17. Azul 4206, para restrito nível 330. Restrito ao 330, 4206. Report ready to take off. Papa Romeo, Romeo no Golf. Down 3612, fly direct to Port Seguro and descend to 150. Chama Recife, ONU 26, da cima 8, boa tarde, bom. Air France 443, call Recife 125, decimal 45. A linha decola, pista 10, vento no 60 graus, 089. Papai Romeo, Romeo, Romeo, Golf, Airborne at 5-5, Salvador de Pato, 119, décimo leite. De Pato, 119, décimo leite. Salvador de Pato, good evening, Papai Romeo, Romeo. Good evening, Romeo, Romeo Golf, climbing at 5 level 220, radar contact on departure. Dial departure, fly direct to coral position. Now, direct to coral position, climb to fly level 220, on the other road. From there, we are heading. Roger. Ano 969, Recife. Caminhada brasileira 124, decimal 25, perna 1, 26, decimal 55, boa tarde, bom voo. 5415, decolado aos 57, mantenha proa até 3 mil pés, e controle 198, 35415. 5415, se a gente vai manter proa até 3 mil pés e chamar o controle 1198. Controle Salvador, boa noite, 354 no 5, decolou 1.500 pés na saída coral. 545, boa noite, contato com radar, só mantém 140, saída coral. Livre ascensão para o 140, vamos informar pela torre, restrito a 3.000 pés para iniciar a curva. Mantém. 54 no 5, 5, mantém. Mantém pista 10, funcionário 63, 6201. Meu nome é Fox. Agora Brasília em 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55, Romeu Lando de Fox. Zero, decolagem autorizada, 10, vento 170 graus, 109, o chamamento é 209. Livre November Yankee Romeo, prossiga. November Yankee Romeo. November Yankee Romeo, decopem. November Yankee Romeo, call now. The group request 120 decimal minor. Salvador, boa noite, 36601, no passo 1300, caixa de Dael, Leda. Boa noite, senhorita, contato radar. Então, mantenha nível 360, após 2000 pés, curva direita na proa de Leda. Sabe o nível 360, após 2000 pés, proa de Leda, 36601, no grado. Romeo, Romeo, Golf, clear, direct, Porto Seguro. Descer nível de voo 150, chame o controle seguro em 120 decimal 9. Autorizada, linha decola, pista 10, vento 170 com 10, voo 3567. Azul, 6963, esqueci. Educação de economia 4.000 pés, quando pronto, pode assistir aqui na 19 e a porta de virar no 200. Autorizado. Romeo, Romeo, Golf, qual o nome? Sistema Frequencies, 133, decimal... 133 decimal 25, Sonevo 133 decimal 95. Romeu, bom você, boa noite, sua identificação se mantém em nível de voo 220, da presente, vai seguro, reporte no ideal. Boa noite. Sub mantém em nível de voo 200, Romeu, gol. Sete contato radar, só mantém 360 saída Arbor. Atenção, 360 Arbor, 3567. Juliette, ali em posicionamento? Chama táxi. Rate Niner, Niner, 1129, Cook Aiden, maintaining Flavor 360. After Sagaz, intersection, contact Brasilia, request 127.3. After Sagaz, intersection. Quase coordenação com o centro em si. Aguardando o suporte. Boa noite, sendo identificação, você mantém a nível de voo 340. Na presente, voo hibrido. Xanar 6201, Recife, ONU 25, décima 1. Romeu, frequência Recife, Xanar 6201. ONU 251, secundário no 3395, senhorita, bom voo. 251, eu quero 3395, obrigado, boa noite, né, 201. 354, só mantém nível 1860. Livre ascensão para 1860, 74. Sua identificação, suba até nível de voo 320. Nível de voo 320, né, 6201, poderia voar na prova de brilho? Se você chamar 6201, após posição lenta, será autorizado o bridge. Lenta, pode abrir, se chamar 6201? Afirmo. Obrigado. Em 415, chama o centro Recife, ONU 25, ONU Bombo. Chama Recife 251, 5415, obrigado. Centro Recife, boa noite, 354-15. Recife 5415, aguarde. Desenho 1 no chame brasileiro 24.25, alterna 1 no 2.55. Juliette, a Lima chama na Oscar, para ingresso para o Pistão 7. Eu queria informar a posição na Oscar, né? Dois patrono, boa noite. Serviço convencional, informe nível de cruza. Strip 5241, subir mantém nível de voo 220. Aguarde contato radar. Gente, 35241. Air 6201, dá presente, vai bridge. Apresente dois bridges, né, 6201. Senhor 6201, informe o MAS que manteria no nível de voo 360. Na 3505, informe o número MAS. Gente. Senhor 6201, submantenha nível de voo 360. Nós mantemos nível de voo 360, senhor 6201, solicita como sinal nível de voo 320. Gente, a linha decola, pistão na 7, vento 150 graus, 07 nós. Em 124 decimal 25, alterna 126 decimal 55, boa noite, bom voo. Cinco meia sete, boa noite, sem identificação. Submantenha nível de voo 340. Aircraft 1022, clear to line up and take off runway 10, wind 170 degrees, 10 knots. Clear to line up and take off runway 10, Epsilon 0. Lima, decolado Zona 3, controle 19-8, boa viagem. 19-8, muito obrigado aí, bom serviço. Salvador, muito boa noite, papapá, José de Serra Lima. José de Serra Lima, contato radar, mantém nível 080, conforme a tua ligação. 7080, José de Serra Lima. Uno, dois, meia, decimal, cinco, cinco. Uma, sete, reautorizado, nível de voo 360. Patrono, contato radar, precisando nível de voo no 35 para 220. Portugal 022, airborne at 16, Salvador de Pátria 119-18. 118, boa noite, muito obrigado, Portugal 022. Boa noite. 022, muito boa noite, climbing flight level 370, Puka, Zipari, Pacha. Good evening, sir, radar contact from takeoff, climbing maintain flight level 370, Puka, departure. The climbing level 370, Puka, departure, Portugal 022. Tipo 5591, desça 2000 pés, autorizado final do ILS-X para pista 10, reporte localizador. Ajuste 1099. 0 1.